31:18, 34:29, testificavam da santidade de Deus e do pecado do homem. D. O santuário, literalmente lugar santo, um edifício separado para a morada divina. Capítulo 3. Ele veio com acento agudo TI graus Celsius. O título chama-se Levítico pelo fato de ser um registro de leis referentes aos levitas e seu serviço. Tema: o livro de Êxodo historia a redenção de um povo em servidão. Levítico narra-nos como um povo redimido pode aproximar-se de Deus pela adoração e como pode ser mantida a comunhão assim estabelecida. A mensagem de Levítico é: o acesso a Deus é só com acento gravemente por meio de sangue, e o acesso assim obtido exige a santidade do adorador. A maioria dos tipos no livro referem-se à obra expiatória de Cristo e manifestam-se nas diferentes oferendas que ali se descrevem. Êxodo dá-nos o relato da única oferenda que redimiu Israel uma vez e para sempre. Levítico dá-nos muitos quadros daquela oferenda nas suas relações com os diferentes aspectos da redenção. A mensagem do livro está muito bem exposta em Levítico 19:2. Observem o propósito prático do livro. Contém um código de leis divinamente determinado e designado para tornar Israel diferente de todas as demais nações, espiritual, moral, mental e fisicamente. Em outras palavras, Israel tornar-se-ia uma nação santa, uma nação separada dos meios e costumes das nações que a cercavam, e consagrada ao serviço do único e verdadeiro Deus. Autor: Moisés. Esfera de ação: o livro abrange o período de menos de um ano da jornada de Israel no Sinai. Ele veio com acento agudo TI graus Celsius 37. Conteúdo: Levítico é um livro de leis, e tomando isso em consideração, vamos classificar o seu conteúdo. I. Leis referentes às ofertas, CAPS 1:7. 2. Leis referentes ao sacerdócio, CAPS 8:10. 3. Leis referentes à purificação, CAPS 11:22. 4. Leis referentes às festas, CAPS 23:24. V. Leis referentes à terra, CAPS 25:27. I. Leis referentes às ofertas, CAPS 1:7. Os sacrifícios foram instituídos como meios pelos quais o povo podia manifestar a sua adoração a Deus. 1. O holocausto significava a inteira consagração a Jeová. 2. A oferta pacífica, que era comida em parte pelo sacerdote e em parte pelo ofertante, mostrava comunhão com seu Deus. 3. A oferta de manjares ou de cereais, constituído de farinha, pães ou grãos, representava a oferta de uma dádiva ao Senhor de tudo em reconhecimento de sua bondade. 4. Por meio da oferta pelo pecado, o israelita manifestava tristeza, o arrependimento do pecado e o desejo pelo perdão e purificação. 5. A oferta pela culpa foi dada no caso de ofensas que exigiam a restituição. 2. Leis referentes ao sacerdócio, CAPS 8:10. Estes capítulos registram a consagração de Arão, seus filhos e a sua iniciação no ofício sacerdotal. Os principais tópicos desta sessão são os seguintes. 1. A consagração. 8. As cerimônias da consagração incluíam a lavagem com água, o vestir-se de roupas sacerdotais, a unção com azeite, a oferenda de sacrifícios e a aspersão de sangue. 2. O serviço. 9. 3. A falta. 10. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, em vez de usarem fogo tomado do altar, usaram fogo comum para queimar o incenso, a fim de impressionar a nação pelo caráter sagrado e a responsabilidade do sacerdócio. Deus escolheu esses homens para exemplo, destruindo-os pelo fogo. O que foi que provavelmente os induziu a cometer esse pecado? Vejam os versículos 8:11. Não sugere Icor 11:2.20-32 alguns paralelos. 3. Leis referentes à pureza, CAPS 11:22. Façamos um resumo desta sessão da maneira seguinte. Israel, como uma nação santa, tem 1. Alimento santo, 11. 2. Corpos santos, 12:14-32. 3. Lares santos, 14:2.33-57. 4. Costumes santos, 15. 5. Santidade renovada anualmente, 16. 6. Culto santo, 17:1-16. 7. Moralidade santa, 18. 8. Costumes e vestuários santos, 19:22, que ensina o capítulo 18 acerca do caráter das nações circunvizinhas de Israel. Vídeos vers 24:28. Muitos infiéis têm se escandalizado com o conteúdo desses 6 capítulos, caracterizando-os como impróprios. Mas pode-se ver que a Bíblia, ao descrever as enfermidades morais, não recorre à dissimulação, nem à falsa modéstia, assim como não faz um livro médico ao tratar das enfermidades físicas. 4. Leis referentes às festas, caps. 23, 24. 1. O sábado, 23.1.3, podemos considerar este dia como dia de festa semanal dos israelitas, no qual descansavam de todos os seus trabalhos e se reuniam para o culto. 38. Através da Bíblia livro por livro. LVLTI Grau Celsius 39. 2. A Páscoa e a festa dos pães asmos. Observem que havia duas festas numa só. A Páscoa, celebrando a passagem do anjo da morte sobre as casas dos israelitas, que durava um dia, e a festa dos pães asmos, comemorando a partida do Egito, que durava 7 dias. 3. Pouco depois dessa última festa celebrava-se a das primícias, quando um feixe da colheita das primícias era movido perante o Senhor. Isso era um tipo da ressurreição de Cristo. Cor. 15 e 20. 4. 50 dias depois das primícias realizava-se a festa de Pentecoste, que significa 50. No 50º dia, dois pães movidos, com fermento 23 e 17, ofereciam-se ao Senhor. 5. A festa das trombetas, 23.2.23.25, o dia do ano novo. Vejam as seguintes referências e verifiquem o significado típico desta festa. Isa. 27.13, e cor. 15.52, Mat. 24.31, Apoc. 11.15. 6. O dia da expiação, Lev. 23.2.27.32. Vide também Levítico 16 de Hebreus 9.6.12. Era mais jejum do que festa. Nesse dia o sacerdote entrava no lugar santíssimo, com sangue, para fazer expiação pelos pecados do povo. Isso acontecia só uma vez por ano e significava Cristo entrando no céu com seu próprio sangue para fazer a expiação eterna pelos nossos pecados. Além dos outros sacrifícios desse dia, havia os dois bodes. Um desses era sacrificado, quanto ao outro, Arão colocava sobre ele as mãos e confessava os pecados da nação. Em seguida, enviava-o ao deserto. Estes dois bodes representam dois aspectos da expiação. O primeiro significa Cristo pagando a pena pelos nossos pecados, a morte. O segundo significa o afastamento dos nossos pecados, para nunca mais se lembrar dos mesmos. 7. A festa dos tabernáculos. Lev. 23.2.33.44. Comemorava os dias em que os israelitas habitavam em tendas, depois da sua saída do Egito. Uma vez que esta festa seguia-se a colheita, 23 e 39, podemos tomá-la como típica do regozijo dos santos na presença do Senhor, depois da grande reunião. Comparem as referências às palmas no versículo 40 e Apoc. 7 e 9. Observem a sequência típica das festas, como as mesmas manifestam a história da redenção. Omitiremos o dia da expiação, porque não é uma festa, mas sim um jejum. A Páscoa, a crucificação, as primícias, a ressurreição de Cristo, o Pentecoste, o derramamento do Espírito, as trombetas, rapto dos vivos e a ressurreição dos santos mortos. Os tabernáculos, a nossa morada na presença do Senhor depois da grande reunião. V. Leis referentes à terra, caps. 25-27. 1. O ano de jubileu, capitão 25. 2. Recompensa e castigo, capitão 26. 3. Votos, capitão 27. O ano de jubileu era um ano sabático celebrado de 50 em 50 anos, a começar no dia da expiação. Nesse tempo dava-se à terra um descanso de cultivo, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos hebreus eram postos em liberdade, e todas as propriedades eram restituídas aos seus primitivos donos. Casas em cidades muradas eram uma exceção, essas não voltavam a seus donos. 25-30. O propósito do jubileu era evitar a escravidão perpétua dos pobres e a acumulação de riquezas pelos ricos e preservar também a distinção entre as tribos e suas possessões. Foi esse ano que Cristo, 40 através da Bíblia livro por livro, LVTI Grau Celsius 41, proclamou como o ano aceitável do Senhor. Luke 4:19, e que Pedro chamou o tempo da restituição de todas as coisas. Atos 13:21. Como tipo, o jubileu encontra seu cumprimento parcial nesta dispensação do Evangelho e seu cumprimento completo durante o milênio. Aqui está condicionada a bênção de Israel no capítulo 26, vers. 3. Quando foram cumpridos completamente os versículos 28-39, Luke 21:2.20-24. Quando voltará Jeová outra vez a Israel? V. 40. Quando sucederá isso? Zaque 12:10. Apoc. 1:7. Emburra disperso e punido, Israel é abandonado para sempre por Jeová. Vers. 44. 45. De que ele se lembrará. V. 42. Capítulo 4. N.U. com acento agudo M.R.U.S. Título. O livro de Números tem este título porque trata do registro dos dois censos de Israel antes de entrar em Canaã. Tema. Em Êxodo vimos Israel redimido. Em Levítico vimos Israel em adoração. E agora em Números vimos Israel servindo. O serviço do Senhor não devia ser feito de uma maneira casual. Razão porque o livro nos apresenta o quadro de um acampamento, onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu, a ordem. O povo é numerado conforme as tribos e famílias, a cada tribo é designado o seu lugar no acampamento. A marcha e o acampamento são regulados com precisão militar, e no transporte do tabernáculo cada levita tem a sua tarefa especial. Além de ser um livro de serviço e ordem, Números é um livro que registra o fracasso de Israel que, por não crer nas promessas de Deus, não entrou na terra de Canaã, e, consequentemente, andava no deserto por castigo. Contudo, foi uma falta que não frustrou os planos de Deus, porque o fim do livro deixa Israel nas fronteiras da terra prometida, onde a nova geração de israelitas espera entrar. Desta maneira, quatro palavras serviço, ordem, fala e peregrinação, resumem a mensagem de Números. Autor, Moisés. Esfera de ação. 39 anos de jornada do povo de Israel no deserto. Desde cerca de 1490 até 1451 a.C. N.U. com acento agudo M.R.U.S. 4.3. Conteúdo. Faremos um esboço do livro de Números de acordo com as jornadas principais de Israel. Sugerimos que o estudante use para estes estudos um mapa para identificar os diferentes lugares mencionados no decurso de sua leitura. E. Em Sinai. Caps. 1.9. 2. Sinai a Cádiz. Caps. 10.19. 3. Cádiz a Moabe, caps. 20:36. E Israel em Sinai, caps 9. 1. O censo do povo, caps. 1. 2. 2. O censo dos sacerdotes e levitas, caps. 3. 4. 3. Leis, caps. 5. 6. 4. Oferta dos príncipes, capitão 7. 5. A consagração dos levitas. Capitão 8, 6. A Páscoa e a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Capitão 9. Porque foi contando o povo. 1, 3. Em preparação de quê? 13 e 30. Que foi uma das razões? Porque era necessário que a distinção entre as tribos. 1, 2, 4. Fosse conservada em Israel. Eb. 7 e 14. Também a distinção entre as famílias. Luke. 1 e 27. Qual tribo que não foi contada com as outras? 1 e 49. Por quê? 1 e 50. Quem devia dirigir a marcha? 2, 3. 10 e 14. Por quê? Gen. 49 e 10. Eb. 7 e 14. Qual foi o total do censo? 2 e 32. Qual foi o número dos levitas? 13 e 39. Deve-se notar uma distinção entre os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes eram os membros da tribo de Levi que descendiam de Arão e seus filhos. 3, 2, 4, e que eram encarregados das funções sacerdotais do tabernáculo, os sacrifícios, ministrar no lugar santo, etc. Os levitas, os restantes membros da tribo, foram dados a Arão como auxiliares, 3, 9, para cuidar do tabernáculo com os seus móveis e utensílios.